coloca rindo sem lei, que até santo quer ter dinheiro, status, as donas, fama e prazer. Mesmo calibre que hoje é inevitável, é o mesmo que te traz conforto fácil. Mas tem quem vende, quem compra, quem mata e morre, quem denuncia na rua, andar com os bob. Circuita não, que o crime tá desse jeito. Uns quer luxar, mas outros quer ver inteiro. Só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números. Mas esse véu, hoje é que New Babilônia, se cuidando um babu. Deixa os maloca na lomba, ou pra nós, ai Colombos, droga e batalha, pende-se embora, firma que a noite é criminal residente. As donas gostam e quem vê quer fazer parte do time. Deixa os recalque de cena, porque valor tem convite. Vivendo fora da lei, até juiz quer milhão. Pra que sonhar sem ter nada, e tu pé sente na mão. Aí anda é contenção, bagulho ombrou na sua mão. Autos rotam lá na 3, civil de terna paisana. Você só vale o que tem. Eita mundão criminoso que purifica de 100. Quanto tu vale na rua, quanto valor tem sua vida. Fazer dinheiro nem sempre tem cururu nas esquinas. Mundo sem lei, que até santo quer ter dinheiro, status, as donas, fama e prazer. Mesmo calibre que hoje é inevitável, é o mesmo que te traz conforto fácil. Mas tem quem vende, quem compra, quem mata e morre, quem denuncia na rua, andar com os bob. Circuita não, que o crime tá desse jeito. Uns quer luxar, mas outros quer ver inteiro. Só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números. Da capital, onde nego fica doido de um real em real. Nós vai chegando no ouro, fazendo corre na alta. Estou sempre ligeiro, os bibibi paga pau. As balas pega é de cheiro, atividade e função. Os maloqueiros de cima, pra surpresa do vizinho, fico a metade dos firma. No tráfico 5-7, pros mano aqui que rodou. E os que ficaram na rua estão tocando terror. O numeroso que tira o meu sossego. Vivo um dia por dia e vou nascer todos erros. Fugama, aça, mambaia, que hoje estou nativa. Pros manos lá da cadeia, liberdade nos firma. Mais uma vez na cidade, nosso som tá estralando. Atividade no rap e os bicudo telando. Um salve RDG, os demais do contra o sistema. É nós aí, meu parceiro, novamente na cena. Mundo sem lei, que até santo quer ter dinheiro, status, as donas, fama e prazer. Mesmo calibre que hoje é inevitável, é o mesmo que te traz conforto fácil. Mas tem quem vende, quem compra, quem mata e morre, quem denuncia na rua, andar com os bob. Circuita não, que o crime tá desse jeito. Uns quer luxar, mas outros quer ver inteiro. Só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números, só quero os números. Pablo Fernandes, rap das quebradas, só pancadão, moleque.